O sofrimento nos faz crescer. Deus, só existe daquele que tem a capacidade e a coragem de vencer. Bora, pra cima, pro alto e levante. Tanto amor jogar fora, mas enfim chegou a hora. Tudo de ruim preciso esquecer. Cada solidão vivida, cada beco sem saída, todas as vezes que me fiz sofrer. Como vou ficar agora? Outro dia, outra história. Quero um caminho novo a seguir. Arrumei a ilusão, onde faz meu pé no chão. Era um piso e quase foi o meu fim. Isso iluminara, eu não fui na estrada. Como esquecer o que passei, vou sorrir. Tô com o coração na mão, transportando de emoção. Vou tocar minha vida, eu vou. Outra história.